navegamos em águas de fé, deixando atrás a dor e a incerteza. Os discípulos nos guiaram em oração. Em cada passo a tua direção. Estou pronto, Senhor, para te seguir. Mesmo em meio ao clamor, vou persistir. Seja feita a tua vontade em mim, em Jerusalém. Lá estavam os irmãos a nos acolher, ouvindo as histórias de tudo que fizeste. Com corações gratos glorificamos, na unidade de amor juntos clamamos. Estou pronto, Senhor, para te seguir. Mesmo em meio ao clamor, vou persistir. Seja feita a tua vontade em mim, em Jerusalém. Eu não tenho fim. Oh, vou que eu possa ser fiel até o final. Como Paulo eu vou, com coragem sem igual, ligado a ti, Senhor, no teu amor. Vou proclamar, sou teu, meu Salvador. Estou pronto, Senhor, para te seguir. Mesmo em meio ao clamor, Portuguese worship, a tua guitarra, piano, se dindu is bebendo.